descansar em seus braços. E descansar, e descansar em seus braços. Oh, oh, e descansar em seus braços. E ser feliz. Confie teus problemas ao Senhor. Espere lá do céu se responder. Talvez na brisa celestial da manhã. Talvez na frágil pétala de uma flor. Confie que o mais ele fará. Bastará somente você crer e descansar em seus braços. Descansar em seus braços. Oh, oh. E descansar em seus braços e ser feliz. E bastará somente você crer. E descansar em seus braços.